Isso é projeto sofrência. Passou na minha frente, se beijando com outro. Mas pode confessar, não tem o mesmo gosto. Só tá se enganando, fingindo sentimento. Coitado desse cara, virou seu passatempo. Mas não adianta, assume que não consegue esquecer essa cama. Que os melhores momentos se passou comigo, comigo. Agora levanta, se veio na intenção de recair, levanta. Só te deixei deitar pra ter certeza. Projeto Sofrência.